1, após a aeronave da Golf, ingresso Juliette, remoto 1-2. Faz o gol, ingresso Juliette, remoto 14, 2-2-3-1. Canela 13-4, Petrolina, copia? Salvador, Salvador Petrolina, 340, autorizado, via 320, decola da pista 120, primeira curva esquerda, saída borda, após borda, Nenim. 1208, controle Salvador, 5446, nos responda. Autorizado para Petrolina, 340, via 320, primeira curva esquerda na Momo, Nenim. Controle após 120.8, transporte 54, passa o Chanel 6304, portão. Chanel 6304, confirmando, após a decolagem, a saída será borda. Bravo Oscar, Romeu Bravo Alfa, pós borda, voo e Nenim. Nenim, intercepto 7120, segue com foco. Prendendo borda, após 5 borda, Nenim, apelo 20, Chanel 6304. Correto, chegando para pushback, acionamento, portão 5. Vai. Só está que tem a baixa altura, sem interferência com o 90, até a cabeceira 35. Oscar, aguarde autorização pelo Oscar. Oscar, até o Kilo, solo 08, vibrando direito, chama solo 1-2-1-2-1-9-1-5-5. Solo 05, vai solo 02-1-9, espero até o Kilo. Avatar, Azul 930, boa tarde. Oscar, Mike Delta, de solo 08, chama controle 1-2-0-1-8-1-1. Presente, passei 110, caminho litoral, chamado 0194. Azul 930. Salvador 0194. Aike. Autorizado, táxi 70 do São Oeste. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Oscar Mike Delta. Papa Romeu, Oscar Mike Delta. É, vou manter o nome do Pedro, ajuste no 0-4, autoridade direto em Manati. Bom, no 0-4, a intenção seria seguir via corredores. Oscar Mike Delta, mantendo o corredor a serra, pode parar o nadar. Vou falar para o Papa, Oscar Mike Delta. Nave autorizada, nem manter o 0-0. Pode fazer a nave, nem manter o 0-0, gol 1-0-7. O aluno está autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, autorizado, tá tudo bem. O meu Oscar Mike Delta tenta tráfego na proximidade de Ituaçu, com Robson 44, uma 357. Afirmativo paciente, seu mesmo no equipamento. Está quase tá nivelando agora um no meu peso, acho que é o Mike Delta. Solo 10, livre direito, chama solo em 1-2-1-2-1-9. 209, até amanhã. 20 aguarde, cobra para Recife, prepare Puca. Puca. Salvador, azul 9301. 19301, segue Alfa Kilo, faixa 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo 3 por 4 Lima, até amanhã. 4 minis da capiteira 28, não interfere com a sua decolagem. Autorizado decolar 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-1-1-1. Decolagem autorizada 1-0, está sempre o braço, voo 1-0-9-7. Puca transição Caju. 1-2-0-8 controle, 5-4-6-2 no transponder. Não vai ingresso no Quebec? Cliente, acho que até o quilo autorizado e cruzamento, táxi até o pai 5 no poste de frequência. Vamos para pushback, acionamento, portão 4. Amarelo. Sul 6918, sul controle. Decolou 012, chama controle 1, 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom domingo. Boa tarde, bom. 097 decola, arbor eleva na sua história. 097, contato padrão de decolagem, suba via 6 da árvore, para nível 360. Via árvore com 360, bom, 097. Azul 6918. Azul 6918. Acende a indicação desta via chegada a Mari para o nível 060. O agente instalador no 094 reduza para 2309. Descendo para 060, ajustado no 094, reduzindo para 230, descendo via. Azul 6918. Se vira o perfil da aeronave que decolou daqui com 90, e foi de saída semelhante, mantém a posição aguardando. Por favor. Chanel 6355, centro Recife, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Dá o claro, obrigadão. Suba 727, suba, a espera está nível 145, a gente estava do 1094, não ataque de conhecimento no setor. Contra Bruno, 18, para o táxi, 12, hora verde, 3 horas e 3, alterna o Baleão. Azul 4008, segue via ideal, do ponte para dar 0, 21, 1895, quer negar 0 no 4, não vou. 2 horas no 4, 5 a essa, 7 horas de 8, 9, 5, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Mike Delta, tem frequência ali para aproximação. A fecha até ficou mantendo um nome, corretão 2506, agora próxima mano aqui. Golfo Mike, prossiga. Golfo Mike, confirme o tempo de mais tempo total de voo. Inicialmente autorizado a linha e manter 1-0 devido ao processo de saída da aeronave que decolou da cabeceira auxiliar, irá aguardar em torno de uns 3 minutos que é a sua decolagem. Assim, sua linha 1-0-0-4-0-0. Salvador, Força Aérea 2014 autorizado cruzamento, o táxi via Delta Alpha, reporte antes da Juliette, chamo Paulo em 1-2-1 decimal 9 antes da Juliette. Delta Alpha, encontrar no solo antes de Juliette, que eu vou aguardar. Capitão Wind, decolou 1-5, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Tá bem, Capitão. Até agora com o Dr. Fox, confirme o pátio. Sim, Salvador para Morro de São Paulo, mil pés, decola 1-7, curva à direita, no corredor Axé, 1-2-0-8, controle, 0-1-1-6 no transporte. Confio pessoas a bordo e autonomia? Canal 0271, Tango Índia, contato radar na decolagem, suba via saída coral para nível 060. Canal Índia. Tango Vitor Índia, Juliette, possível? Vitor Índio de Duet, mantenha os corredores, se aparece através de Paripa, eu ajusto instalador no 094. Senegal no 094. Juliette, parte de Alfa, para as 8h50. Solo, tá 3155. Prossiga? A empresa informou pra gente passar o DLA por 30, a nossa autorização permanece a mesma? Vimos, chegou aqui a DLA para 1830 e permanece a mesma cópia, o seu 3155. Ok, obrigado. Vai chamar para o push. Sente. Detenção para cá. Lima, Lima Fox. Lima Fox, torre 118, desse 95. 1895, grato, boa tarde. Azul 6918, está autorizado a RNAV da pista 90, ajuste no 094, reposta estabilizado. Obrigado pelo procedimento, reportar estabilizado. Azul 6918. 4198, decolou 18, chama controle 1208, bom voo. 1208, boa tarde, 4198. Eco Delta Fox, autorizado a linha e mantém o no site. 097, boa tarde, obrigado. Salvador, Blue Azul, 4198, decolora Arbor, na sua escuta. Azul, 4198, contato a dando decolagem, suba via, saí da Arbor, para nível 360. Via, saí da Arbor, 310, 4198. Cancelar e circular para a 17, Lima Lima Fox. Cliente, Eco Delta Fox, se te considera instruções de ingresso na pista 17. Autorizado, por check, não tinha que levantar. Cliente autorizado, base pela direita 17, com a primeira curva pela esquerda, tem condições de realizar uma base curta? Sim, Matheus, base curta para a 17, Lima Lima Fox. Cliente, Lima Lima Fox, se reporta o sinal 17. Para a final, 97, Lima Lima Fox. TAB 2014, autorizado a decolar 1-0, vento 1-3-0 graus, uma foto tráfego avistada, autorizado pouso no site, vento 1-2-0 graus, 1-2-0. Cidade curta. 1-3-0 graus, 1-2-0, autorizado pouso no site, Lima-Lima Fox. Autorizado pouso, Lima-Lima Fox, sinal, baixar travado. O Saira 20-14, decolou 2-1, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1208-2014. 1-2-0-8-2-0-4. 1-2-0-8-2-0-4. Salvador, boa tarde, Saira 2-0-4. Saira 2-0-4, contato a decolagem, suba via 6 da Arbor, nível 260. Via Arbor Elétrica, 2-0-2-0-4. Autorizado pouso, pessoal 0, vento 120 graus, 1-3-1. Livre pouso 1-0 para azul 6908. Lima Lima Fox, pessoal 2, 1, no confirma parte 5. Tem que realizar o backtrack e aguarda a liberação da papá. Após prossegue o site, livre frequência no posto. Delta Fox autorizada NM, antena 7. Informação mais, autorização confirmada. Portão 8. 235, confirme, copia. Sistematista, 3, 8, 3. Valor confins, 360 autorizado, vetor 1-0 por base após se conforme. Decola 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-0-8, controle, 5-4-5-2 no transponder. 3-0-3-6-0, confins, decola 1-0, perfil da El, Leda, Motiva. Pesou 1-0, aerovia, está na 5-4-5-2-2-0-8, controle, 3-2-3. Pesou 1-0 pro base, depois conforme. Chame para pushback, acionamento Fortão 8. Pesou 1-0 pro base, pesou 1-6, conforme. 3-2-3-5, vai chamar pushback. Alto Maria, boa tarde. 1-2-2-3-1. Mais para a utilização do gráfico. Sente agora de cobre para barreiras, passaria 2-2-3-1. Guardando. 8-8. 3, mantenha os corredores, se aposta através de Veracruz. O agente instalador no 04, confirma o tipo do equipamento. WhatsApp. 1208 controle, 5442 no transponder. Já atendia até a Bahia, de volta 1-0, primeira curva para esquerda. A por WhatsApp, 1208, 4-2-3, 3-1-0, curva direita. Afirmo, primeira curva à direita, saída A por batata. Chame para pushback, acionamento, remoto no 2. Solo, azul 6918, mudou. Azul 6918, segue Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, acionamento, melhor. Pushback, acionamento, portão 8, 3835. Na 3835, no portão 8, para atualizar o chame batata. Chama atrás, 3835, tá. 2-2-2, é confito o gol. Puxa na 6314, autorizado o alinhar e colapso no 021, no 0 grau, no 2-1. Tempo Delta Fox decolou os 2000 e chama controle 120 decimal 8 e bom lucro. Controle Delta Fox. Delta Fox, seu 9208 é o frequente do controle, correu? Confirme? Confirme. Fim de Juliette, autorizado pouso no 7, vento 1-0-0 graus, 1-3-1. Autorizado pouso no 7, Juliette. Entrando em residente, como bando de pássaros próximo à esquerda da sinal 1-7. Fique atento. Ciência, Juliette. autorizar 3155, push deck acionamento no portal 6 dúzia. 3155 no portal 6 dúzia. Iniciar de imediato? Avião. Deixa iniciar de imediato no portão 06, chegue para o táxi. Vai chamar para o táxi, está 3155. Azul 6908, Estou Juliette. 6908, mantém a Estou Juliette. Mantém 6908. Para o táxi, socorro no 620, temos 181 a bordo, 3 horas, alterna Aracaju. O número 0, segue via de Alfa, no ponto de paradão no 0, 21, 1895, quem legal no 0, não 4, não 1. Via de Alfa, 1014, 895, ponto de paradão no 0, quando... 0, 0. O Alfa, na escuta? 0, 4. 11, 4000, no 0, 4, para o azul 2789. Mantém a minha escuta, guarda transferência, informo a sua esquerda, helicóptero mantendo 510, afastado 4 milhas da cabeceira 28. Não interfere com a sua decolagem. Excelente, vou cumprir a carta, mantendo a sua escuta também a 314, 7-0-4. Só um segundo que eu tenho o sinal de todos. 8840. 8840, copiado. Eu que falei, seu estilo Zulu. Controle Schneier, 6394, transfere na Porta Lenin. Contato com o estilo Zulu, foi 1895. 18954, graças a 6394, contato radar decolagem. Sub-avião foi da bomba, para nível 340. Prova 340, 6399. Que o Zulu continua aproximação, correção da presença e autorizado o sinal 17, desça para 1 no pé. Desça o sinal na 7 para 1000, pelo bem. Juliette, Paulo 29, confirma parte 4. Autorizado o backtrack e a porta liberando a pista. Trouxe, está matando? Está na proa de lotada presente agora, que o Azul 2789, mantendo o nível 180. Azul 2789, via Lagoinhas, para intercitar a chegada a bordo, desse a via para 4 mil pés. Lagoinhas, bom, e o 4 mil, Azul 2789. Fiz afastado 4 milhas da cabeceira 28. Não, até para com a sua decolagem. Precisa da decolagem, 6-2-0, pra onde está? Eu vou confirmar as coisas, que você encontra? Cruzar ali, tu, Zé. Gente. Na 3155, 235 a bordo, Galeão 345. Tem o BAB? 235, e só corrigindo, a autonomia agora é de 3 horas e 20. Gente, então 3155, segue táxi via IG Alfa, no ponto de paradão no 0, 21-1895, quem negar no 0, no 41. 3955, Índia Alfa, no ponto de operador 1895 e 14 no ajuste. 3955, boa tarde, senhor. A 20 decolou 31, mantém a minha escuta, aguarda a transferência. 7620, nossa escuta. 85, azul 2715. Azul 2715, desce para 4 mil pés, só autorizado a RNA da pista no 0, resposta estabilizada. O ajuste no 0 é uma foto. 4.0014, autorizado o procedimento foi estabilizado. Azul, azul, 4.0, informado. Azul 4206, adicione de identificação, desta via chegada a mais para o nível 060, só ajuste no 0, não pode. 14, chegada a mais, para o nível 060. Azul, Salvador, Golo 620, boa. No meio do zero, contato com o radar de decolagem, suba via feita a PUCA para nível 370. PUCA 370. Taxi, então 1793, Guarulhos. Assim, seu comportamento reduza para você traficar. Ciente, traduzindo para? Passando na mão da 1-1, acesso. Um suspensório? Negativo. Autorizado com zona 7, vento 1-0 graus, 1-3-2. Fulha, fatilo, não. Oi, Salvador, bom dia, boa tarde, está 315, está no ponto de espera da 10, pronto. Está 3155, autorizado o alinhar e decolar com zona 0, vento 1-0 graus, 1-2-2. Informo helicóptero mantendo 500 pés à esquerda da cabeceira 28, afastado 4 milhas, não interfere com o decolagem. Está 3155, está ciente do trato, autorizado a linha e decolar, pistão no zero. Fox Lima, autorizado o direto para a da Barma, tem a pé do ajuste no 094. O Vitor Golfo, reporte conduzido ao contato. Já está avisado. O Vitor Golfo, torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, 9-5, peraí. Boa tarde, papapá, tá com o Vitor Golfe? É com o Vitor Golfe, está presente autorizado sinal 1-7, reporte curta final. Já está lá na curta final 1-7, é com o Vitor Golfe. Então, o Golfe ao 3-4, confirma o bate? Utilizando o táxi até o 4-4 e a porta do salinho. Salvador Cairu, 1010, decolando a 17, primeira curva direita, corrida do Axé, 1208, controle Salvador, Axiane 0160 no 24. 3235, está esperando, tá? 3235, autorizado o LA e manter o 1-0. Vai manter o 1-0, está 3235. Sobe via, nada é por 330, quanto possível pro de Leda ou Mótima pra gente, por favor? Na 355, sobe via, cedo 10 para nível 320, autorizado Leda. Autorizado Leda, subindo via o 320, tá 3155. O azul 2715, estabilizar procedimento da nave da 1-0 visual. Azul 2715, aguarde para a ok. Canal é 314, centro Recife, 12, decimal de 5, alterna 125, decimal 45. Canal é 314, centro Recife, 126, decimal de 5, alterna 125, decimal 45. 26, 85, 45, 6, 3, 4, 4. Era 2014, chegando centro Recife na frequência 128.8, alterna 128.0. 128.8.0.0.4. 1-2-3. Colar autorizado, centro de helicóptero, 3-3-3. 1-2-3-1, segue passo, vem de Alfa, no ponte de Pedal 1-0, torre 1-1-8-5, QNH 1-0, no 4-1-1. Alfa, Batendo 2-4-2, prossiga. 1-2-7-9-5, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, bom trabalho. Comando destino Serra, novembro, Vitor Romeu. Salvador para Vera Cruz, no 10, decolada 1-7, curva direita no corredor Xé. 1-2-0-8, controle Salvador. Acione no transponder 0-1-3-3.

decolado, sono 0, vento 1, 10 graus, 132. Ali decolado, passageiro 2239. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Fox, Brasília, lá. Prossiga. Papa Romeu, Romeu Fox, Brasília, passou através do passo de Pituaçu. A intenção é pouso no passo 5, pouso direto no passo 5, na DTA. Gente, o meu Foxtrot Lima da presente autorizado, aproximação para o Pátio 5, volte final do Pátio 5, vento é 1,10 graus, 1,32, agiliza, informa o tráfego do Embraer 190, aproximando para pouso 1,0, já passando o Duna. Na afirmativa, agilizando, a direto Pátio 5, DTA, o meu Foxtrot Lima. Colombo 4-1, não chama controle em 120, decimal 8, Lombo. 08, boa. Aonde que eu vou pagar? Foi autorizado a decolar para o 7, vento 1-0 graus, 1-3 mais. Informa o tráfego aproximado para pouso no parte 5. Após a decolagem, reporte visual com o tráfego. Muito obrigado. 4-206. Azul 4206, torre 1-18, decimal 9. 4-206. No 0, no 1-69. No 1-69, até quanto espera? Telemark Romeu, qual que é o equipamento? Por isso, Gilberto. Altar 2-0, com 2 a bordo, do coloco fora da autonomia. O campo está na sala F de Léo. Telemark Romeu, mantém os corredores. A Centresponda é 0232. Voz de Salvador 014. 0232 Passarei 2261 na compacta rodada de decolagem, suba a via sair da A para nível 90. Fala, viável, não tem condições de cumprir o perfil da carga. Passarei 2261, não mantém a temperatura da carga. Ciente, passarei 2261. Controle, Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo, prefiro. Decolou no corredor AC a 1000 pés. Pense com a aeronave aproximando. Tá, quase, quase. Tem condições de aproximar. Sim, falando no Acre, baixo, no espaço 5, vento é 1,00 graus, 1,3, nós, repórter condensado controlado. Repórter condensado controlado, vamos ver o foco do Brasil. Vamos para o pátio esquerdo do mundo. Azul 4206, autorizado, pouso 1,0, vento 1,0 graus, 1,3, nós. Isso, pouso azul 4206. Mexe que quilos do Lu, aguarda pro táxi, só uma aeronave já alinhada na cabeceira. Ou no site. Confirma já pronto pro táxi? Tem que autorizado até a Oscar, o altímetro é 1,093. Até Mike Delta, reporte 20 para o Salvador, ajuste no 094. Trote Lima, solo controlado 4,6 de frequência, uma boa tarde. Alemão, alterna 1, 2, 3, 1, 8. 2, 5, 1, 2, 3, 2, confirma. 1, 2, 5, 2, 1, alterna 1, 2, 3, 1, 8. Obrigado, boa tarde. 4 horas de autonomia, alternando Léo. Gente, o Zulu afatando, autorizado a funcionar, reporte na intersecção Papá, altímetro no 094. Atenta a aeronave em solo controlado no helicóptero. Vai atentar o helicóptero, vai acionar, vai iniciar o táxi de imediato para até a Papá vai formar o piloto. Azul 2789, final de linhagem. Azul 2789, continua a aproximação agora do Felipe. Olhar. Iniciei de imediato. Retorno de linha, autorizado decolar 1-7-1-0 graus, 1-2-9, e como a terra aproximando o final no zero. Azul 4206, follow 47, livre direito, chama a sala em 1-2-1-2-9. 209, obrigado, boa tarde, 4206. Fogo 1169, tem curso para decolar de imediato, preparado. Gente, a aeronave já passou de tempo. Assim, até obrigado. E indicativo 19. Ok. Controle, boa noite, 69, autorizado para o atendimento. Polo 869, qual a posição que a dita 368 desce para 4.000 pés? Está autorizado o RNAV, pista 90, o registro 90 não faz. Pode ser o 367? Negativo, caso 368. Está ok. Autorizado aqui, 368. Índia Juliette decolou ao 48, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 90, vai tratar para tratamento, curva esquerda, proa 020, reduza para 2109, no lado branco de tratamento. 2109 é meio possível, a nossa mínima limpa vai ser 225, nossa, 225. 3190. Concreto? 3190, mantém o nível 060 e até para essa parte do equipamento, curva esquerda para 020. E a esquerda 020, informa que a mínima limpa é 225. Passado 231, curva esquerda para 260, vai para essa parte do tráfego, mantém 4.000 pés. Esquerda 260, vai manter 4.000, 2260. Renato? Oi. Confere, abraço. Falou, abraço. O 1869 desce para nível 050. Ok, manter o 050, confere. Ah, sim, o 1869, 050. Ok, eu manter. Bom, parou na barra. Por favor, você aguenta isso. Zulu, autorizado de colapso no 7, vento 1900 graus, 1369. 1869, de voo até ácido 366, desce para 2500, pede para autorizado o RNAV. Ok, 360, autorizado, 869. 1869, de ácido 366. Ok, já estamos no 366. Para nível 050. 050, tá 3190. Grito, chama a sala em 1-2-1-2-1-9. 1-2-1-9, chamada, obrigado. Uhul, Alfa, autorizado, alinhar e manter 1-7. Bom, 1-1-6-9, como helicóptero 510, afastado 4 milhas da cabeceira 28, à esquerda. Não interfere com a sua decolagem, autorizado o decolópsio 1-0, vento 1-0 graus, 1-3. Decolagem 1-0, estou 1-0. Esquilo decolou 5-0, chama controle em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 20.8, esquilo rolou. Ou Sabocaba. O sistema é o meio do estranho 050. É 050, vou ficar no meio. Anda aí, 34. Tá com o meu pouquinho em Salvatão, papapá. Zero, desce para 2500, PES, está autorizado a RNAV da pista 1-0, reduza para a mínima limpa, pode ir no 0, não faz. 2500, 1014, está 3-1-0, reportar esta pista. Batalha 2231, supera nível 1-6-0. Poder final 62, vamos guiar o transfer e combatão mais. Cordial, boa tarde, Papa Tango, esquerda, Zulu. Controle, boa tarde, 1169. Ei. Azul está atingindo o meio. Intenção de acender para o 2500 na radial 2507 de Salvador. Passando de exclusivo, autoridade direto do destino, Silveira 2500, reporte 20 mil de Salvador. Passará a selo, Zula, muito grato. Estabilizado, 869. Posso calmar que Delta, reporte para descida, correção, desce para 500 pés, registro no 014, reporte para 10 pessoas. No 014, descida para 500, reporterado para 10 pessoas. 3190, autorizado R9, após capizado, segue 46 milhas, o Bravo 738 mantendo 1 metro de arrivado. Gente, mas a gente ficou meio alto nessa, já tinha ou dessa ou Nivela. Pronto, rodou, 62, anunciaram 20 a mais. 3190, desce para 2500, 10. 2500, conforme autorizado anteriormente. Controle de batalha, gol 1169. Gol 1169. Contatando a decolagem, suba a via TDD para nível 240. Subvia até o 240, 1169. Salvador, aqui é a 6210, frente da Mike. 0231, para nível 160. 2231, sobe para 160. Controle do Salvador, Charlie Mike Romeu. Charlie Mike Romeu, dispara o número 2500. Passando aí, 1500 ou 2500? 2500 pés, Charlie Mike Romeu. 2500, Charlie Mike Romeu, de Veracruz, está 10 milhas de Veracruz agora, Charlie Mike Romeu. Estabilizar na final da RNAV, pista 10, embaixo da Vatã, 3190. 3190, torre 198, 295. 295, 3190. Vitorino de Juliette, se confirma o chamado, por favor. 50, solicita proximidade, não consegue contato com o controle de Salvador. Gente, mantenha a frequência. Aí a guarda, estamos coordenando via telefone aqui. Ah, mantenha 150 com você. Não há instruções, continua a aproximação. É o Papá Romeu Zulu Alfa Tango, decolou no Axé na Sucita. Papá Romeu Zulu Alfa Tango, cor da Axé no meu site. E o Tango Zulu Axé, sabe? Estabilizando a RNAV, tem mais trabalho. 3190, continua a aproximação, número 2, aproximação. Sabe. 462, anunciaram, câmbio. Oficial Romeu, voto em posição de Rabida 369. Rabida 369, do Oficial Romeu. Do Oficial de Romeu, para 4.000 pés, ajuste no 094. A 290, acende de inscrição dessa vez chegada a Mari para nível 050, ajuste no 094. Caro se associar, ajuste no 094, graças. Do Oficial de Romeu, voto em posição de Rabida 366. Agora tem Rabida 366, o Oficial Romeu. Contrando, passando 2231, não, possibilidade de mandar um direto para ele. 0231 agora. Áudio do governo agora, desculpa. Terão medo para 4.000 pés. Para 4.000, obrigado. Sério, Romeu, informo tráfego 9 horas, 3 milhas, como Nordeste, passa agora 3 mil pés, descida para no 1.500 pés, Thiago 206. 1-1-8-6-11, solo 5-6, livre direito, chama solo em 1-2-1, desse solo 9. 3-2-1-9, boa. 2-2-6-1, autoridade direto barreira. Prossegue Alfa, chame esse da Juliette. Alfa, Juliette. Lutana 3190. Passando o estilo do quando você se chamar de povo. Ao 9, zona 8, 3 Lula. Ativo na 3500. Nós vamos lá, papel e se desvou, rebaixo 2, era muito instalador. Oficial Romeu, 2500, está autorizado o RNAV da pista 9-0, repórter estabilizado. Salvador Favinas, 320 autorizado, via Pesulo 1-0, curva A, Pesulo 1-6, conforme, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208, controle, acione 5522 no transponder. Controle, Salvador, cara, mais Salvador, passando o Veracruz, autoriza agora direto para a asa. Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 5, 6, 9, 0. Então, cara, Mike Romeu, foi Paris, para em Veracruz, dentro da asa. Paris, cara, mais Romeu. Bom, acho que Mike Delta, através do espaço aqui. Eu sou Mike Delta, torre 118 do Simão 95. 118, desse balado. Segurança do CR, Resolou, 170 livros. 10, está no através de Itapões, tu faz? Pois que é o Mike Delta, da presente, inicia espera com curvas pela direita, aguardando para prosseguir para o final na 7. Afirmativo, está curvando à direita, aguardando que na vez qual o dia da forma lógica, como é que vai? Curvando à direita, confirmando. Curvando à direita. Informo tráfego aproximando, Eco 55 Papá. Já passando a uma milha de distância. Afirmativo, agora está perto. Delta. 0150 no transporte. Alfa Tango, estou para nível 125. Hoje está o dono 014. Você já é uma boa do que eu filmei a autonomia? Fundamento Sato Especialista, corre 1895, NH 0014. Alfa Tango, mantém a dúvida litoral, aguarde para sempre. Cara, Mike Romeu, voo e rota perto. Tira a cara, Mike Romeu. Cara, Romeu, corre. Correndo para rota. O Golf Cali Romeu está habilitado aqui no procedimento da 1-0. Golf Cali Romeu, torre 118, decimal 95. Detecção sim, Golf Cali Romeu, obrigado. Sou o Romeu Oscar, está autorizado, mantenha o lado do Paris. Lado Paris, guarda do tráfego para cruzamento do campo, cruzamento da final 1-0. Afirmativo. Gente, Wolf, Charlie Romeu, repórter liberando o final 1-0. Posição, Oscar Mike Delta, repórter liberando o final 1-0. Material livrado da final da 1-0, Oscar Mike Delta. Golf Charlie Romeu autorizado com 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 mais. Mativo livre, ponto 1-0, Golf Charlie Romeu. Romeu, subiu a passagem, prossiga. Região 01, prossiga. Aí daí a operação policial vai realizar outro pouso e aguardar a orientação aqui no batalhão de choque. Ciente, Guardião 01, pouso por ponto em risco, vento no aeródromo é 120 graus 109, altímetro 1094, reporte solo controlado. 1094, reporte no solo controlado. O Guardião 01, nenhum tráfego vou reportar no setor. O tráfego no setor, Guardião. Surfo mais prossigo para o controle. Mike, concentra o controle. Desculpa, Mike, vou para a barra, mas tem que fazer o ajuste no telemão 4. Reporte através para a barra. Manda o sinal no 7. Está cruzando o sinal no 0 no momento. Está conseguindo o tráfego já para pouso, guardião agro. Quente. Quebrou o eixo da 1-0, o Oscar Maquiao. Oscar Maquiao, seu tráfego avistado, informa o helicóptero que realizará pouso no setor norte da Torre Salvador. Reporte, correção autorizado, pouso no 7, vento 1-20 graus no norte. Delta. O Golf Charlie Romeo, solo 03, confirmando parte 5. Confirmando parte 5 do Golf Charlie Romeo. Gente, livre direito, chama solo em 1-20-19. Alô, meu Golf Charlie, ao meu, prossegue via Alfa Chimete da Juliette. Prossegue via Alfa, vai chamar antes da Juliette. Eu vou no meu ótimo, siga. 0244. Quantas pessoas? 58 pessoas, confirme a mesa na matrícula novamente. Quem será coordenado com a estrada? Canal 1290, torre 118 decimal 95. 118, 95 grados. Charlie Mike Romeo, confirme visual. Visual com campo, Charlie Mike Romeo. Charlie Mike Romeo, torre 118, decimal 95. 118, Charlie Mike Romeo. Então, Foxtrot de cima, decolagem a critério do parte 5, vento 120 graus no nós, altímetro 9094, reporte quando fora do sol. Torre Salvador, Chanel 62110, estabilizado no RNAV da 110, da 110. O Chanel 6210 continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o helicóptero aproximando à esquerda a um minuto para pouso da cabeceira auxiliar e outro tráfego, o helicóptero afastando para o litoral sul, não interfere com a sua aproximação. 0107. Fora do solo, rodeio Fox Brasileiro. Patrulha do Salvador, papá, Romeu Fox Trot Lima, decolou na sua escuta. Torre Salvador, boa tarde, Charlie Michael Romeu, numa sinal de 2 milhas na 17 visual. Charlie Michael Romeu, reporte na vertical da Neymar. Super caralho, Charlie Michael Romeu. Certo. Afirma aqui, 0150, 1017. Romeu Fox Trot Lima, está passando 500, você está para Rio. 62, 110, confirma o vento? 1, 10 graus, 1, 9. Obrigado. Hoje também aqui dentro, solo controlado 06, ataque até o parte 4 e o corte de frequência, uma boa tarde. 7 graus, por isso que a gente foi comprado, no período da chama, temos 1010, um alfa, se quiser, se puder. Começa a sua chama.